Paulo Salvador, bom dia, gol 1865, informação Lima. Passando, Lima Hotel Zulu. Solo, Lima Hotel Zulu. Lima Hotel Zulu. Só passando Lima Hotel Zulu. Lima Hotel Zulu, continua aproximação, passa nesse aeroporto com trem baixo travado. Reposta, condições visuais, condições de pouso na 17, senhorita. Afirmativo, cancela da presente ou vai aguardar para passar o tempo? Cancela. Plano modificado 24, Lima Kili Zulu, tem livre base pela direita, reposta sinal no 7, ajuste 10 no meio. Ciente, reposta Lima Hotel Zulu, por gentileza, teria como coordenar transporte da infraero para o passo 5, senhorita? O Lima Hotel Zulu está a 3 minutos para o toque. Afirmativo, quantas pessoas? São meia dúzia. Gente, será perdonado. Te agradeço. E... Salvador, bom dia, 5514. Pipe 55 no 4, muito bom dia. A linha decola, pistão no 0, ventou no 60 graus com 0 menos. A linha decola da 1 no 0, Pipe 55 no 4. Sinal da 17, baixou e travou, Lima até Zulu. Lima até Zulu, livre pouso 17, vento 150 graus com 079. Certo, Zulu. Salvador, está 3890. Então, 3890, bom dia. A linha decola, pistão no zero, vento no 60 graus, com zero mesmo de nós. Confirmando a linha decola no zero, 3890. São 3890, decola 232, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Muito bom dia, 401 da Azul, ponte espera, pronto. Azul 4201, muito bom dia, linha decola, pista 10, vento agora 160 graus, 079. A linha decola, pista 10, 401. Azul 4201, decolado aos 36, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, pro Azul 4201, obrigado, senhorita, tenha um bom domingo. Obrigado, igualmente. 6211, livre de decolagem, pistão no 0, vento 160 graus, com 0 menos. Iniciar no 6211. Foi bom dia, 1963, ponto esperão no 0, está pronto para decolagem. Com 1963, bom dia, após a rolagem no aeroporto da Bianca, ali mantém. Ali mantém, após a viagem com 1963. É 6211, decoda 40, controle Boa, 1865, ponte espera no zero pronto. Com 1865, bom dia, mantém ponte espera. Sim. Gol 1963, livre decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 089. Livre decolagem, pistão no zero, gol 1963. Com 1865, a linha mantém no zero. A linha mantém a 800. Com 1963, circulador 42, controle agora em 119.8, bom voo. 198, obrigado, ótimo segundo. Obrigado, igualmente. 2 Salvador, Gol no 093, ponte de espera 1-0. Gol no 093, bom dia, Matheus Pantera. Vendo, Gol no 093. Gol 1865, livre de decolagem em pista, 1-0, ventou no meio, 0 graus, 0 menos. Decolagem autorizada, Gol 865. Gol 1093, Alinho, mantém pista 0. Sim, mantém 1-0, gol 1093. No 865, decola 245, controle agora em 119.8, bom voo. Bom dia, obrigado. Gol 1093, livre de decolagem em pista 1-0, vento 1-60 graus, 0-59. Livre de decolagem 1-0, gol 1-093. Gol 1093, decola 248, controle agora em 119.8, bom voo. 098, bom dia. Torres, Salvador, bom dia, Gol 1649, Terra, Baixada Travada. Gol no 649, bom dia, livre pouso na pista no zero, ventou no 60 graus, com 0 menos. Livre pouso no zero, Gol no 649. No 649, solo 53, direita, 121, no decimal 1, o solo. 21, 1, no 649? Afirmativo, 121, 1. Excelente, obrigado, até já. Sol, entrada 3153, ponto 090, pronto. 3153, autorizada a linha, decolado, estão no zero.